Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não assisto Oscar desde Senhor dos Anéis. Alô, alô, aqui é o Mario Abad, o Fanatic, e eu não sou culpado pelo que fica na sala de edição. Eu sou o Jurandir Filho e Oscar é com Zé Vilker. Aqui é o Marcelo Forlani e até hoje eu não entendo se os e-mails são com panelada ou com canelada. Aqui é a Zagal e nós temos hoje omelete, rapadura, mas o que eu gosto mesmo é cuscuz. Ai, meu Deus! Muito bem, estamos aqui para falar de Oscar 2008 com uma constelação de estrelas da internet, rapaz! Web Celebrities, né? Web Celebrities! Cara, olha só quem tá aqui, cara. Marabad você já conhece, do almanacvirtual.com.br. E tem o Jurandir Filho do Cinema com Rapadura. Como não? E Marcelo Forlani do Omelete. Olha só quanto nome de peso, cara. Muito bom. Vamos todos falar de cinema, já que eu e a Zagal não entendemos bulufas. A gente chama quem entende. É claro. Né? E aí a gente fica só quieto ouvindo eles falarem e brigarem, né? E no final parece inteligente na edição, né, cara? Vocês fazendo piadinha o tempo todo, né? Esculhambando com a gente, né? Muito bom. Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Bem, vamos às nossas leituras de e-mails, Azaghal. Sim, vamos às leituras de e-mails. Estamos aqui, mas antes precisamos falar do prêmio IBES. Sim, é verdade, nós estamos concorrendo ainda. Ainda estaremos até o final. Não se esqueça, cara, pelo amor de Deus, você tem que votar no Jovem Nerd. Se o Jovem Nerd ganhar o IBES, Azaghal, nós vamos ficar nojentos. Cara, se você gosta do Jovem Nerd, se você tem alguma apreciação pelo Nerdcast, vá lá votar, clica na nossa vitrine e vá lá, dê o seu apoio ao Jovem Nerd, bote ele em primeiro lugar nas três categorias. Isso, fale com seus amigos, seus empregados, suas amantes, seus patrões, todo mundo tem que votar. Vamos ressuscitar o espírito do The Bobs, galera, onde a gente deu a virada final. Então, olha. Certo, e agora, depois do carnaval, Jovem Nerd, o que é que um nerd faz na quaresma, Jovem Nerd? Everybody be cool, you be cool. Netmovies, nosso lindíssimo patrocinador oficial. Você já sabe, né? Já, o nosso ouvinte já sabe o que é Netmovies. Já tá, né? Já explicamos várias vezes, a gente vai explicar de novo. Então agora, mais rápido. A Netmovies é o lugar onde você não paga multa, nem dias extra, nem nada. Você pega um DVD e fica com ele quanto tempo você quiser. Você só paga a assinatura. É verdade, é uma mensalidade, você pode ver um filme, como pode ver uma porrada de filme. Exatamente, a Netmovies sempre tá carregando um filme pra sua casa. Quando ela busca, ela deixa outro. Muito bom, vale a pena, Netmovies, eu recomendo. Azaghal. Então, olha, a gente quer ler um e-mail que a gente recebeu de uma história verídica envolvida na Netmovies, na verdade. Sim, o cara, ele é o fulaninho de tal, ele não autorizou, ele não botou assim, ah, eu autorizo o uso do meu e-mail pra fazer. É, ele... Então você não vai ganhar crédito por isso, desculpa aí. A gente gostou do e-mail, mas como ele não falou nada, a gente não vai citar o nome dele. Mas o e-mail é verdadeiro, olha só. O real motivo desse e-mail é relatar um recente caso que eu tive com a Netmovies, Azaghal. Netmovies, nosso patrocinador. Olha que coincidência. Coisa. Eu comecei a assinar o serviço por recomendação do Netcast. E simplesmente não acreditei, como diria o Jovem Nerd, minha cabeça explodiu. O serviço realmente funciona além do esperado. E só quem assina entende a maluquice que é ter um DVD novinho em sua residência todos os dias. Mas o caso foi que, em uma ocasião, por algum desses motivos que ninguém sabe explicar, a Netmovies falhou em me entregar um DVD. Azaghal, o que é isso? Não me incomodei, já que isso nunca havia ocorrido, mas eu mandei um e-mail para o suporte. Foi inacreditável! A Netmovies não só respondeu minutos depois, como resolveu o problema todo e ainda me enviou um DVD extra, Azaghal. É muito bom. Como medida compensatória. Quer dizer, não só um negócio assim, não, nós somos padronizados, é isso. Se acontecer alguma coisa, cara, você se comunica e eles respondem. São eles... seres humanos. São seres humanos. Eles... sentimentos, né? Eles existem de verdade. Não são balconistas sem alma. Exatamente, porque você tá pegando... Como você pega tudo pelo site, né? Você acha que você não tá lidando com um ser humano, mas... Tem muitos seres humanos na Netmovies e nós continuamos recomendando a você. Vai lá conhecer agora www.netmovies.com.br nas maiores cidades do Brasil. Netmovies! Muito bem, vamos para os e-mails. Eu tenho um e-mail de hoje muito maneiro, Azaghal. É, mas antes disso eu quero lembrar aos nerds que o Nerdcast 100 está aí. É verdade! É semana que vem. Semana que vem o Nerdcast número 100, não há mistério, o Nerdcast com os melhores momentos. Sim, aquele Nerdcast que a gente não perde tempo editando, né? Mas a gente perde tempo catando os melhores momentos. E para ajudar nesse processo, a gente pede para que vocês mandem os melhores momentos do número 51 até o 99, né? Presta atenção nesse negócio. É do 51, por favor. Manda um e-mail para o nerdcast@jovenerd.com.br com o assunto Nerdcast 100. E aí você lista os seus momentos preferidos para ajudar a gente a catar, né? Exato. Então, então vamos lá. E-mails de voz, não? E-mails de voz da Tunísia, Zagal. Olha, terra de George Lucas. Aí galera do Nerdcast, o negócio é o seguinte, tô exilado aqui na Tunísia, tô tendo notícia do Brasil pela internet, e o Nerdcast me acompanha no carro, nessas viagens doidas para esse país maluco, e dizendo o seguinte aqui, tem outros dois brasileiros aqui, tô organizando, para esses agora na Semana Santa, vamos fazer uma excursão punitiva para Tatooine, mandar umas fotos para vocês aí, da cidade lá onde o pessoal filmou o Star Wars. Valeu, continua com o trabalho maneiro, hein? Abraço. Muito bem, muito bem. Vamos aos nossos e-mails normais. Sim. Não faltou e-mail, Azaghal, desse último podcast sobre Silmarillion. Eu vou te falar um negócio. Existe uma parada que é um fato da vida. É simples pra caralho. Eu sempre tenho razão. Meu irmão, tá pra nascer alguém que vai conseguir me contrariar, cara. Eu cheguei aqui e falei todo bonitão e humilde. Uhum. Eu fui humilde, Jovem Nerd. De fato. Olha que eu li Silmarillion faz tempo, mano. E falei que o Balrog era um mar. Falei que o Melkor era um mar. Vamos ver, vamos ver. Vários e-mails apontando diversas caneladas por parte de nossa e de nós. Não. Por parte do Fabiano do Valinor. Anota aí. Pode reclamar lá. Não, eu dei as caneladas, mas é normal. Já esperava dar no livro. Há anos que eu li o Silmarillion. Mas por isso a gente tava contando com os nossos convidados. É pra você ver que não precisa, cara. Basta você ter Azaghal no Nerdcast. Muito bem, vamos lá. Vários e-mails com várias caneladas. A gente vai ler alguns. Um deles é do Augusto Kant. Ele falou assim, ó, Aulo criou os anões baixos atacados porque era assim que ele lembrava dos filhos de Eru na música e queria fazer o mais próximo possível dos filhos de Eru, mas que eles fossem mais fortes e resistentes contra as maldades de Melkor. E quando Eru descobriu, adotou os anões como seus próprios filhos, mas que eles permanecessem dormindo até os primogênitos dos elfos acordassem e viessem para a Terra-média. Só então os sete anões poderiam acordar. Outra coisa que eu lembrei também... é que os anões eles são carrancudos e mal-humorados justamente para não cair no papo furado, do E outra coisa, as duas árvores surgiram após Melkor derrubar as lâmpadas gigantescas da Terra-média, né? Foi só depois, gente. E o fim da espada de Túrin Turambar, que você falou que foi terminando um baú, mas era zoação, pelo amor de Deus. Aconteceu o seguinte, depois que a irmã barra a esposa dele se mata, ele acordou, né, viu que ela morreu, e aí ele crava a espada, o cabo da espada no chão e se joga em cima dela. Então a espada se parte, fica aí irrecuperável após beber o sangue do seu mestre. E puta que o pariu, ele diz aqui, a árvore branca de Númenor não era a muda de Telperion. Se fosse fácil assim, eles teriam replantado várias mudas das duas árvores e não tinha briga nenhuma. A árvore branca de Númenor foi um presente dos elfos de Aman aos Númenóreanos. que foi feita semelhante a Tempério, mas não era a muda da árvore. Tácito Reis, 27 anos, Rio de Janeiro, Tijuca. Nós fomos na casa dele. A gente sabe onde você mora, Tácito. Melco era assim, um vala, Fabiano, do site Valinor. Como no texto retirado do Silmarillion, a gente explica. Os nomes dos senhores na ordem correta são Manuê, Ulmo, Aule, Mandoslorian e Tukas. Melkor não é mais incluído entre os Valar. E seu nome não é pronunciado na Terra-média. Atenção para que, onde diz Melkor não é mais incluído na lista, ora porra, como diz o seu K. Como pode ser excluído de uma lista que ele nunca fez parte? Exatamente. Fabiano Valinor. Me explica. Balrogs eram maias, como Azaghal Supremo afirmou com toda a convicção do mundo e foi contrariado. Sim, os espíritos da mesma caixa de Sauron, Saruman e Gandalf, que assumiram esta forma quando corrompidos. Olha! Outra, Gandalf não estava com poder limitado para partir para a Terra-média. Ele era um maia de pouco poder, mas de grande sabedoria. Era um negócio de RPG, né? Que seria... Mais pontos para sabedoria. Mas ele foi sim com seus poderes completos. Mas a orientação era que eles deveriam usar uma forma que desse aparência de fraqueza para conseguir mais confiança. É, nada como uma pessoa fraca para você conseguir confiança. Imagina se eles fossem assim com a aparência de um bebê. Caraca, eles iam dominar a Terra-média. Porque todo mundo fica maluco. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que lindo. Imagina um bebê gigante andando. Um bebê gigante, tipo, Viagem Hero. Ele diz que o Balrog matou o Gandalf e não quase matou. Depois desse acontecimento, Eru traz de volta e dá um reload no Gandalf. Exato. Com baterias novas. Ele esqueceu de falar por que o Fëanor criou as pedras. Tudo isso ocorreu porque ele era apaixonado pela Galadriel, ou ao menos pelos cabelos dela. Então, ele pediu fios de cabelo da elfa, pois o mesmo eram dourados e o brilho, whatever, das árvores. Quando ela disse não, meu irmão, ele ficou putinho e fez as pedras. É isso, simples assim. Simples assim. Agora veja você, jovem nerd, que o elfo espírito de fogo lá do Tucano pediu o cabelo da mulher, a mulher não deu. O anão pediu um fio e ganhou três. Ele termina dizendo que Fingolfin foi covarde. Olha! Ele sabia que não tinha condições de vencer a guerra, nem de vencer Morgoth. Então ele desafiou o mesmo para um combate perdido, sabendo que ao morrer, voltaria para Valinor. Será que foi uma mata? Cara... Esses jogadores que procuram tudo nas regras, né? Como derrotar o mestre, se dá bem? Fernanda, 27 anos, de São Paulo. Toda sexta de manhã é aquela loucura. Chego mais cedo no trabalho por causa do rodízio e a primeira coisa a fazer é baixar o Netcast. Pois bem, hoje posso dizer com boca cheia que minha cabeça implodiu. Jovem Nerd e Patota resolveram falar do assunto que vem esperando, o bom e velho Tolkien. E sensacional, que maravilhoso esse Nerdcast. Só que uma coisa me chamou a atenção. Nosso querido anão e tucano declararam que tem tatuagens. Como assim? Fiquei super impressionado, Azaghal. E dessa maneira, minha cabeça implodiu pela segunda vez e em seguida derreteu. Instantaneamente surgiu no meu cérebro esparramado pelo chão. Preciso ver isso de qualquer forma. Assim, meus queridos gurus, peço de todo o coração que vocês nos agraciem com fotos dessas tatuagens. Olha aí, o fã-clube, Azaghal. Olha só, veja você. Cadê a sua tatuagem, Azaghal? Lúcio Pimentel, 32 anos, Rio de Janeiro. Tu não vai comentar agora da tatuagem? Ah, agora é pra ela, né, cara? Compro o ingresso. Conheci recentemente o Jovem Nerd e estou me divertindo bastante com o programa. Sou extremamente reticente em comprar qualquer coisa na internet. Mas, para minha surpresa, assinei a Netmovies e posso atestar que o site funciona. Olha aí. Mas vamos ao que interessa. Um diálogo surpreendente e revelador ocorreu nesse final de semana. Tem um amigo que é psiquiatra da aeronáutica. Cara, as pessoas conhecem vários médicos militares. É impressionante, né? Eu conheci o Dr. André, que era cardiologista da aeronáutica. Da aeronáutica, aí, mais um. Whatever isso. Ele está sempre viajando pelo Brasil afora, o amigo dele, não o meu. Ele tem, inclusive, várias histórias do curso de sobrevivência na selva que fez na Amazônia. Caraca, psiquiatra na selva, né? Espetacular. A conversa que tive com ele foi a seguinte. Fulano, você já esteve no Acre? Não, claro. Por que claro? É que o Acre não tem base na aeronáutica. Como assim o Acre não tem base da aeronáutica? Pô, não tem nada lá. Mas é um estado brasileiro de fronteira. Como é que pode não ter base da aeronáutica? Ele então tentou desconversar, mudando de assunto para Roraima. Pressionado, ele mudou o discurso dizendo que todo aeroporto brasileiro tinha uma presença da aeronáutica, nem que fosse um soldadinho. Então o Acre, teoricamente, tinha uma base da aeronáutica. Que papinho, né? Mas o e-mail melhor que a gente recebeu foi de um cara que foi cortar o cabelo. E aí ele devia ter lido todas as revistas de Mulher Pelada, né? E viu um adesivo na gaveta. Ah, é verdade. E aí quando ele repara, o adesivo era um daqueles mapinhas do Brasil. Isso. Com os estados divididos e coloridos. Isso. E não tinha demarcado o Acre, ah, cara. Meu Deus do céu, cara. No dia que ele foi cortar a cabeça no Projac. Meu Deus. Muito bom, cara. Então continue comprando as camisas do Acre, né? Não, por que não? Por fazer que mais não? Um jabá, né? Ora porra. Muito bem, estamos voltando. Antes da gente, né, começar com subcategorias e categorias, quero saber o seguinte. Vai ter Oscar esse ano? Essa é a maior disputa de todos. Vai ter, né, cara? Por que não seria? Seria, lógico que vai ter. Por causa dos roteiristas, né, cara? Bom, de acordo com as últimas negociações aí, parece que vai acontecer mesmo, né? Porque muitos estúdios já estão fazendo paralelamente, né, os negócios com os roteiristas aí. Inclusive, os vários sindicatos, né, o sindicato dos diretores já fecharam, né, com a associação. Agora, depois vem a dos atores, que parece que já estão esquematizando aí pra fechar também. Essa é a parte bonita que ele falou, mas tem a parte feia. Ninguém vai dispensar o Oscar, né, meu amigo? O cara luta a vida inteira pra poder chegar lá naquele palco e poder receber o troca do prêmio, entendeu? Quer dizer, uma coisa é o Globo de Ouro, né? Prêmio da imprensa internacional, financiado por um canal de televisão. Outra coisa que é o Oscar, que é a própria academia dos caras, né? É formado por eles mesmos, por roteiristas, por atores, diretores, enfim, por todo mundo que faz cinema, né? É diferente, né? Agora, se não tivesse o Oscar, ia ser demais, né, cara? Que os roteiristas iam conseguir fazer o que os terroristas não fizeram. Ah, é verdade! Marcelo Forlani, eu tô pra te perguntar isso há séculos. Manda bola. Você, não tem nada a ver com o Oscar, mas você entrevistou o meu ultra, ultra mega ídolo Jerry Seinfeld. Você se sentiu muito aterrorizado de estar lá no mesmo recinto que o homem? Pô, cara, eu preciso dizer que o cara é ídolo meu também, então rola um certo nervosismo, né? Assim, por mais que eu faça já algumas entrevistas já faz algum tempo, é diferente quando você pega um cara que é seu ídolo na frente, né? Você tem que se preparar assim e pensar nas perguntas e tentar impressionar o cara, né? Exato. O mais legal é isso, né? Aquela pergunta que você fez dos personagens terem as mesmas iniciais, de ser uma coisa de quadrinhos, Peter Parker, Clark Kent e tal, aquilo você foi bolando durante horas e horas de pensamento? Pois é, na hora que eu vi o personagem, que é o personagem da abelha, né, que é o Barry Benson, e sabendo que o Jerry Seinfeld é um puta de um fã de Super-Homem, eu tive que perguntar, né, se tinha alguma coisa a ver ou se era só coisa do acaso mesmo. E, infelizmente, falou que ele não é tão... Não que ele não é tão fã, né, mas ele não fez isso de propósito, que me deixou um pouco decepcionado. Acho que ia ficar bem mais engraçado se aquilo realmente tivesse sido de propósito. Mas ele mesmo assim ficou satisfeito e impressionado com a tua pergunta, né? Valeu. Pois é, ele virou pra mim e falou assim, pô, você gosta mesmo de Super-Homem, hein? Não, e eu gostei da pergunta sobre o romance interracial, né, cara? O cara ficou chocado, o Seinfeld, viu? Excelente, cara. Acho que aí você é uma framboesa, né? Ou quer começar pelo Oscar? Framboesa. Vamos falar do framboesa, que é excelente, né, cara? Passa de baixo pra cima logo com a nova categoria, né? A pior desculpa para filme de terror. Qual são os indicados? Alien vs Predador 2, Captivity, Hannibal, O Albergue 2, e Eu Sei Quem Me Matou. Alien vs Predador 2, já que a gente não vai fazer um Nerdcast sobre esta porcaria, Marabad, fale rapidamente o que aconteceu, o que está acontecendo? Cara, o que aconteceu é o seguinte, a Fox tem duas franquias excelentes, que é o Predador e o Alien, só que eles não querem gastar o suficiente para fazer um filme mesmo, que dignifique ambas as franquias. Então eles querem fazer um filme de 40 milhões, botando os dois personagens personagens. Porque eles sabem, eles vão conseguir recuperar esse dinheiro. Fatalmente, um filme desse, por mais que seja horroroso, os fãs vão, vai ter ainda a parte de dinheiro que vai vir proveniente de games e também de DVDs. Então, eles não estão investindo da maneira que deveriam investir para fazer as duas franquias, como fizeram no próprio Aliens, do James Cameron, como fizeram outro, o próprio Predador. São filmes que eles têm que gastar pelo menos 100 milhões para você fazer um filme desse. Forlani, você, como eu, acreditou que esse filme ia ser alguma coisa? Eu acreditei e o filme cumpriu tudo que eu acreditei. O filme... Aposta. O mais engraçado de tudo é que a Fox acabou não mostrando o filme aqui no Brasil, né? Tem lá então, fora filme... também. Ah, quando isso acontece, você já fica com medo, né, cara? Pois é, já um passo e meio pra trás, né? Essa foi a crítica mais negativa que a gente já colocou no ar no Omelete. Sério? Sete anos. Eu baixei o filme, né, cara? Assisti isso, em casa, mano? E publiquei a crítica antes. Eu sou maluco! Mas é, pô. Jornalista Marabás. Mas eles sabem, eu avisei isso na Fox, eu avisei pra eles. Não avisou, mano. Avisou pra Fox que ia baixar Alien de Predador? Avisei Fox Brasil. E eles falaram o quê? Eu falei que inclusive ofereci enviar o DVD pra eles também. Isso, maluco. Eles falaram o quê? Pode mandar? Não, eles riram e tudo bem. Tanto que eu publiquei a crítica no jornal. Tudo bem, vou mandar a polícia aí buscar. É, eu escrevi pro Jornal do Brasil, sou no Jornal do Brasil, bicho. Foi o único veículo que publicou crítica aqui no Rio de Janeiro, foi o Jornal do Brasil. Olha, o Globo não publicou. Crítica do Alien baixado, né? É, o Jornal do Brasil publicou uma crítica pirata negativa do Alien vs Predador 2. Bola preta, isso aí. Ai, meu Deus do céu. Ah, lá no Omelete a gente até pensou em usar esses métodos não convencionais, uhum. Só que daí sabendo já que o filme era escuro pra caramba, a gente falou que viu que não ia adiantar nada, né? Tipo, porque a gente não tem a visão do Predador que ia conseguir ver o filme em infravermelho, então não ia adiantar nada. Ah, mas o filme é muito ruim, mas o pior do que ele é só o Alberg 2, cara. O Alberg 2 é talvez um dos piores filmes de todos os tempos da história do cinema, sabe? Esses filmes, né, Alberg 2 e tal, é toda refilmagem daquele Faces da Morte, né? É isso, cara. Não é nada, é só gore, né, cara? Não tem história, não tem nada. Assim, a gente vai fazer coisas nojentas. É, pois é. Mas o Alberg 1 é até bacana, né, cara? Mas o 2... Não é. Não é, cara. Não é bacana. O Marabad falou tanto. Vamos lá. Ele obrigou a gente lá, aí. Vamos lá. Aí a gente, então, beleza. Vamos, tá bom, vamos lá. A gente saiu, cara. Fomos direto, ligamos na Nickelodeon pra ver Bob Esponja. O pior roteiro, né? Isso no Framboesa de Ouro. Bom, pior roteiro, temos o Acampamento do Papai. Deu a louca em Hollywood. É. Eu Sei Quem Me Matou, eu os declaro Marido e Larry e Norbit. Cara, eu vou te dizer antes de mais nada que eu realmente tô fora da sociedade. Eu não vi nada. Você não viu nada, você se deu bem, porque eu vi dois, né? Mas você se dar mal é bom, né? Você tá inserido socialmente, né, cara? É, não, pois é. Não. Então, eu vi o Epic Movie, que foi o Deu a Louca em Hollywood, não sei porquê. Algo me atraiu. E o Norbit, cara, com aquela, sabe, que é de Murphy, gordo, né? Pô, eu vi o trailer, fiquei tão animado. O trailer era engraçado, né, Jorge? Acho que vai ser engraçado. Cara, é um filme sem pé nem cabeça. Termina, cara, o filme com ceninha acelerada, atrapalhões, cara. Ah, é uma loucura. Meu pai adora. Meu pai, cara, ele pode estar no maior estresse ou na maior tristeza. Tu passa qualquer coisa acelerado, ele fica maluco. Mas ri de dobrar, de ficar sem ar, sabe qual é? Pior diretor, pior sequência, o prequel. Pior diretor, vale dizer, só pelo Fred Savage, que é o Kevin dos Anos Incríveis. Ai, Kevin Arnold! Acampamento do Papai. Não! Destruindo sua carreira. Você tá de sacanagem. Kevin Arnold. Olha que é verdade. Olha, parabéns, cara. Que ótimo. Caraca, o Kevin Arnold, né, cara? Ele parecia que ia ser tão promissor, né? Nos Anos Incríveis. Ah, crianças, atores. É assim, cara. É que complicado. Coisa. Depois ele passou pelo Austin Powers, né? E agora é Acampamento do Papai. Cara, eu queria fazer uma lembrança aí, que às vezes as coisas assim são meio deturpadas. Não porque eu gosto do filme, mas no caso aí do Chuck e Larry, né, do Declaro Chuck, Marido e Larry, O filme custou $85 milhões e rendeu 186. Ah, então faturou. Rendeu, o filme faturou. Quer dizer, muita gente que eu conheço que viu o filme gostou do filme, riu daquilo. O que acontece? Então, às vezes, o Framboesa também, ele é um pouco... Ele gosta de pegar no pé das pessoas também. Escrotiza. Quer escrotizar. Às vezes, o filme gastou 50 milhões, deu 300, foi um sucesso, sei lá o quê... Mas os caras gostam de escrotizar aquele cara e. Tipo o Omelete gosta de fazer com a Xuxa, gosta de pegar na Xuxa todo final do ano. Vamos pular lá pra pior atriz logo, pra terminar esse bloco. Jessica Alba, Quarteto Fantástico 2 e um milhão de outros filmes. Quem é essa galera aqui? Logan Brown? O Browning. Elenco todo do filme Bratz. E a Lindsay Lohan, né, cara? Aparecendo duas vezes, né, cara? Ela, dois personagens também. Que ela faz tempo pro filme. Isso é demais, né? Ela concorre com ela mesma. Exatamente. Elisha Kutman, que é a filha do Jack Bauer, né? Isso. Diane Keaton também. Então... E Diane Keaton é a vencedora de Oscar, né? Diane Keaton é a vencedora de verdade. Oscar. É verdade. Bom, Lindsay Lohan ganha disparado, né? Tem até vantagem em categorias. Pior ator, Nicolas Cage, em milhões de filmes também, todos os filmes que ele fez. Outro vencedor de Oscar também, né? Exatamente. Mas o Nicolas Cage tá de sacanagem há um bom tempo, né, cara? Ele falou, chega nessa porra de ser bom ator, sabe? Porque ele é um bom ator. Acho que ele vai mudar o nome dele pra Coppola agora. É, Nicolas Coppola da família. Temos Jim Carrey, número 23, Cuba Gooding Jr., Capamento do Papai, Norbit, Ed Murphy, Norbit e Adam Sandler no seu filme Chuck and Larry. Esse do Chuck and Larry é o que tem aquela... Jessica Biel, exatamente. Jessica Biel, rapaz, isso aí é alguma coisa. Não é tão ruim o filme, né? O Adam Sandler. O Adam Sandler faz alguma vez no filme... Ou não? Tá deixando a saudade. Porque eu tô esperando um filme que ele volta a fazer isso. Pô, óbvio pra América. Teve o Orlando Bloom, que foi indicado. Uhum. O pessoal do Framboesa de Ouro gosta de fazer as piadinhas, fazer umas sacanagenzinhas, né? E eles colocaram o Orlando Bloom pelo filme Pirates of Caribbean at Wit's End. Cheguei a traduzir no Omelete a brincadeirinha, fazendo uma zoeira também. Eu coloquei Piratas do Cocoribe... No fim da inteligência. Excelente. E o John Voight também, né? Foi indicado em por quatro filmes aí. Ah, o John Voight é o concurso, né, cara? Outro cantor de para baixo vai. Vai defender, ele sempre defende o John Voight, cara. Defendo pelos papéis antigos que tá ele certo, fez, né? Tá certo, mas olha só, depois de você ver todos os papéis antigos do John Voight, você veja Anaconda. Mas vai direto pro final, na piscada, sempre na piscada. Ah, muito bom. Sem palavras. Mas aí você acontece, eu não sei quem é pior, se é o ator que assina ou o cara que escreve aquilo pra ele fazer, sabia? Pior somos nós que assistimos, cara. Ah, é verdade. Pior filme temos... Folan, tem a lista aí? Pior filme, Bratz. Olha. Campamento do Papai. Sem comentário. Eu Sei Quem Me Matou. Uh-huh. Eu Os Declaro Marido e Larry e Norbit. Ah, Norbit, né, cara? Pelo amor de Deus. É, sabe mesmo. O que me deixa pior satisfeito filme. Nesse framboesa? É que eles respeitaram o Sly. Verdade. Não tem rock em nenhuma categoria. É verdade. Vamos respeitar. Pois é, mas calma lá que ano que vem o... Rambo, né? Não. Rambo. Ano que vem não, eu já vi, cara. Já baixei e já vi. Não quero saber. Vamos lá, vamos para a estatueta de ouro, vamos para o Oscar. Quem é o Oscar? Quem foi o Oscar? Ah, de novo, pois não acredito, cara. Eu perguntei da outra vez. Vai falar toda aquela historinha do Oscar. Põe no Wikipedia e vê que é mais fácil, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Imagina a gente gravando o Netcast de Oscar daqui a 10 anos. Até o William Bonner tá cansado. Toda vez que fala do Oscar, o William Bonner fala a mesma coisa. O Oscar veio disso, daquilo, pelo amor de Deus. Quem aguenta mais, né? O que ele tá segurando? Ele tá segurando um mini Oscar? Ele tá segurando alguma coisa. Eu sempre achei que ele estivesse segurando aquele suporte de carro alegórico de escola de samba pra não cair, sabe qual é? Ai, ai. Mais um Oscar chatíssimo, sem seus anéis. Sabe o que eu mais gosto no Oscar? O Rubens Evald Filho. Tá ficando gagá, né? Eu acho massa, gente, por quê? Porque gagá. Sempre mandam carta pra ele perguntando por que a barba dele é torta. Ele não assume, cara. É muito bom. Cara, teve uma vez que o Oscar tava passando no SBT e o Rubens Evandro Filho tava... E aí entrou... Sabe aquele negócio de entrar no ar e ninguém tá preparado? E ele tava sentado com uma garrafa de água mineral. Cara, ele olhou pra câmera com uma cara de pânico... E sumiu a água mineral, cara. O Rubens, acho que tá ficando até um pouco cagá por causa da idade, não sei. Ele tá meio cansado, né? Mas o Rubens, ele é um cara que... Eu fico impressionado como é que ele sabe o nome do coreógrafo do musical de 33, cara, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Sabe, não só do coreógrafo, mas do namorado do coreógrafo. Né? Ele é a Nessi Brandão do Oscar, cara. Ele conhece todo mundo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês precisam conhecer um dia, convidar aqui pro Nerdcast. Tem um cara chamado, que é crítico de cinema, há 15 anos, é um cara até inteligente também. É o Rubens Edval Filho aqui no Rio de Janeiro, que é o João Marcelo. O cara é impressionante, eu fico impressionado, mas o cara sabe dizer tudo. Tipo assim, você tá conversando com ele, ah, porque esse filme novo, Sangue Negro, sei o que, ah, porque o editor desse filme fez esse filme, o cara que produziu esse filme, o roteirista, o cara sabe dizer tudo de todos os filmes, de todas as pessoas. Eu fico impressionado, o cara é um dicionário ambulante, entendeu? O cara memorizou IMDB. Não, o cara é IMDB em pessoa, é impressionante. No entanto, ele não deve saber amarrar um sapato, né? Olha que ele vai escutar esse Nerdcast. O Rubens, ele tem 63 anos, né, cara? Então, ele pode ter uma memória fantástica como ele tem. Se bem que ultimamente ele anda falando mais do figurino das atrizes e dos atores do que propriamente dos filmes, né? Sabe o que eu gosto dele, cara? É que ele faz uma crítica sempre sincera. Ele não poupa, sabe? É verdade. Se o filme é ruim, ele fala mesmo, cara. Exatamente. Ele tem uma coluna no rádio e ele, quando o filme é ruim, ele fala: eu fui ver o filme tal, é ruim demais, sabe? Exatamente. Eu acho excelente, sabe? É na opinião dele, né? Ruim na opinião dele sim, também. Sim, mas ele tem que dar a opinião dele. É que se comanda umas coisas muito ridículas. Por exemplo, ele tava falando do Batman Begins, que eu acho que é um filme que unanimamente, a maioria das pessoas gostam do filme, cada um por seus motivos, ele pegou no pé do Christian Bale porque ele tem uma verruga perto do olho. E ele falou só sobre isso na crítica dele, que o filme era ruim por causa disso. Que o cara como Christian Bale, o lugar que ele chegou, ele poderia ter feito uma plástica. Inclusive, o Bruce Wayne nunca teria aquela verruguinha no olho, cara. Imagina. O cara pegou nisso, cara, e só falou nisso. Continuando ainda nos filmes nerds aí, ele pegou pesado contra o Eric Bana também, falando que ele era orelhudo demais pra ser ator de cinema. Que ótimo, né, cara? Muito bom. O nosso objetivo aqui não é listar os indicados e tal, é a gente dar uma pincelada e falar sobre os filmes mais legais que merecem ser vistos, claro, pra quem quer ver e tal. Os que merecem ser evitados. Baixados, né, Bad? É. Baixa tudo, né, meu? Cara, olha, eu quase não vou mais à cabine, sabia? Eu baixo tudo pra ver. Meu Deus do céu, maluco, né, cara? Tá, já enlouqueceu. É, roteiro, tem alguma coisa que vale a pena comentar aqui, Mário? Lógico, tudo, né? Sério mesmo, os indicados são excelentes, cara. Todos os indicados, tanto para adaptar no original. Esse filme Juno, que filme é esse que eu não faço a mínima ideia? Cara, esse aí é o Pequena Miss Sunshine da vez, né? Que os Estados Unidos agora, todo ano, eles pegam um filme independente americano. Detalhe, e é um fenômeno de sucesso nos Estados Unidos, de todos os indicados, a melhor filme do ano, é o que mais deu dinheiro. Ele aumentou o número de vendas de telefones em forma de hambúrguer. Mas é bom, vale, é um bom filme. Filmaço. Vale, vale. É do diretor de Obrigado por Fumar, né? Muito bom. Está nos cinemas? Ainda não. Não, não passa mais filme no cinema, você viu isso? Não passa mais. Eu tô de férias no Rio, eu não consigo ir ao cinema, cara. Não passa nada. Não, só vem aqui em casa, eu passo aqui pra você. Você sabe que eu comprei a TV mesmo, né? Tem que comprar Full HD, né? Eu comprei esse troço, comprei o Blu-ray, tô brincando aqui, cara. Meu Deus do céu. A surpresa em roteiro mesmo é o Ratatouille, né? Uma animação aí no roteiro, né? É uma surpresa ou uma zoação? Eu gosto muito do roteiro Ratatouille, eu adoro. E cogitaram até indicar o melhor filme, né? Pra categoria melhor filme. Aí eles lembraram que não tem atores, né? No filme. Aí chegou a ter aquela... A primeira vez que aconteceu isso foi com A Bela e a Fera, não foi? Aí eles começaram a ver que, para não ter esse problema de a animação ser sempre indicada e nunca vai ganhar, por mais que seja até melhor o filme com atores de carne e osso, então inventaram essa situação de vamos separar, botar o Oscar de animação, que aí os pelo menos tem chance de vencer, né? Alguém ganhar a melhor animação do ano, né? Eles botam a Meryl Streep morrendo de câncer, pronto, acabou, não tem mais chance. Efeitos especiais é normalmente onde os nerds se encontram, né, no Oscar, né, torcem pra algum. Esse não tem nem o que, né, cara? Transformers, próximo. É verdade. A bússola de ouro é um saco, porque eles fizeram um efeito no filme inteiro, que é aquele da bússola, a garotinha entrando dentro da bússola, e acabou. É até de 100 vezes. Nada, cara, nada. Cada personagem no filme tem um animal do lado, né, feito digitalmente. Cada pessoa tem um robô no Transformers. Um robô gigante. Você tá brincando, cara. Mas vale notar que no Piratas, o David Jones continua sendo uma grande referência. Sim, mas o filme é uma merda, não merece nada. É. Não merece nada, vai ser esquecido. Gostaria de ressaltar o melhor documentário do Michael Moore. Sequel é tipo... Que não vai vencer, é muito difícil ganhar. Ah, se ele ganhasse, cara, ia ser muito bom, hein, cara. Porque eles não vão dar 30 segundos de microfone de novo, pro Michael não, Moore not again. Exatamente, né? Não, meu, porque se ele ganhar, é capaz dele mandar um aleijado, sabe? Cilindro de oxigênio receber o prêmio, né? Receber o prêmio não, ele e vai... tirar a traqueotomia e falar pela garganta, né, cara? Pro Marlon Brando, pro Little Feather, né? E ele vai falar que ele pegou aquele remédio de graça em Cuba, cara. Mas é, o documentário é muito bom. Michael Moore, realmente, ele é um cara que gosta de cutucar a onça com vara curta e merece ser visto também. Agora tem uma coisa, o favorito aí nessa categoria é o documentário, né, sobre o Iraque, né? Que é o No End in Sight, né? Uhum. Esse é o favorito. Categoria, vários prêmios. The King of Kong é um documentário que tá fazendo bastante sucesso lá fora sobre os caras que estão fazendo uma competição de quem é o melhor jogador de Kong do mundo, de Donkey Kong. É verdade. Sério? Ótimo, mas não tá concorrendo, eu tô maluco. Não, tá. Deveria estar. Grande justiça, né? Deveria. O que mais? Fotografia. No Country for Old Men. Eu ia falar, fotografia, o Roger Deakins, né, ele tá concorrendo por dois filmes, né, o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Um excelente e pelo nome. Que você falou agora, é o assassinato. É, eu acho ele, ótimo o nome gigante. É, mas ele tá concorrendo por dois filmes, então acho que é meio que barbada que ele ganhe, né. O Robert Ford era realmente um covarde? Ele assassinou o Jesse James covardemente e deu um tiro nas costas? Foi pelas costas? Por uma dívida de $80? É, o cara sentiu aquela unhada no calcanhar, aquele bafo no cangote, né? Morreu. Ah, ninguém entendeu minha piada de Volta ao Futuro 3, tudo bem. Esse No Country for Old Men, qual é o nome em português dele? Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse Onde os Fracos Não Têm Vez, ele é dos irmãos Coen, né? Isso. É o favoritaço pra ganhar o melhor filme do ano. Tá estreando. Ah, é? Finalmente! Toda sexta-feira eu pego o jornal e vou lá, nada. Vou no Omelete, nada. Vou no casa muito passada. Meu Deus, meu Deus. Pô, você é maluco. Mas, já legendei tudo, cara, no legenda. O problema de assistir o filme com o Marabade é que ele te enche de informações técnicas, e é ótimo, durante o filme inteiro. É. O problema é que, além disso, ele te enche de final. Ele exatamente, fim exatamente. Antes da porra do final do filme. Exatamente. Não, mas essa vez você pode ficar tranquilo que o filme não tem fim. Eu acho que o pessoal já viu quando o Rapadura e o Forlani já viu. Sabe que não tem fim esse filme. Pior que eu não tinha visto ainda, mas tudo bem. Acostume-se. Cara, conversar com o Marabade sobre cinema é um perigo, compadre. Porque você não sabe, ele tá falando, hoje eu comi pão com manteiga e tá, ele perde o braço no final, sabe? Um negócio assim, sabe? O Jovem Nerd vai cair na besteira de perguntar se o... A lenda, né? Eu sou a lenda, era bom. Lenda. Ah, não, eu começo sempre assim, eu não aprendo. Pedro. Mário, eu sou a lenda, é bom? É bom. No final. É basicamente isso. Não só o filme. No livro, cara, peraí. Ele conta a história dos três... ele conta a história do livro e das três versões do filme, cara. Sem respirar. Tá muito bom, cara. Eu muito tenho bom. As três versões aqui, se quiser pegar alguma pra ver. Eu sou original, né, com a parte do Oscar, porque todo mundo vai beber água, né? Tem três músicas do filme Encantado. A Disney sempre coloca músicas no, pra disputar o Oscar, né? Ah, é verdade. Esse filme é divertidinho, né? Eu não vi, mas toda a família viu e disse que é super legal. Ela faz uma paródia, né, com vários filmes da própria Disney. É, agora que eu tô falando, a favorita é o Falling Slowly, né? Isso. O monstro favorito. Esse é o grande problema, porque você indica três músicas de um mesmo filme e ele acaba não ganhando. Ah, acaba dividindo, né? Tem alguma trilha do John Williams nesse ano ou não? Não, não. Próximo. Whatever, né? Tem Hans Zimmer? Não. São os que eu conheço. Se não tiver, whatever. Melhor trilha aí, eu aposto no Desejo de Reparação, que é fantástico. É favorito. Excelente. E ele que fez a trilha do V de Vingança também, né? Ah, essa trilha é que ele faz com a máquina de escrever, ficou muito boa. Isso. Filme animado, temos aqui Persepolis, Ratatouille e tá assim, dando onda. A categoria de filme animado, só podem se inscrever três filmes? Ou pode ter não, cinco? Pode ter vários. Então por que não tem Beowulf? Onde está fraco, Beowulf? É porque se fosse bom, né? Como assim se fosse bom? Calma, porque não mandar uma federal pra cá, não. A categoria melhor filme de animação, ele não tem que ser bom só na parte de animação, não. Ele tem que ser bom em roteiro, tem que ser bom em filme como contexto geral, entendeu? Todo mundo ficou sacaneando a cena Austin Powers. E daí que a cena Austin Powers? Pinguim não tem p***, né, cara? Aí é fácil fazer o filme. Mas é que tá o Aragorn no Senhores do Crime, né? O Viggo. Ele fez essa cena do Beowulf sem mostrando tudo, né? Pois é, mas é, o problema é que é, né, um filme para maiores, né? Aquela coisa de PG-13 e tal. Quer falar de montagem? Agora a montagem. A montagem é tudo, né, cara? O filme não é nada antes da montagem. Você sabia que o George Lucas só inventou aquele negócio da Estrela da Morte e tá atacando a base rebelde durante a edição? Muito bom, cara. Os rebeldes simplesmente iam atacar a Estrela da Morte no roteiro. Aí, cara, o George Lucas edita os filmes com PowerPoint. Não, cara. Isso aí. Ultimato Borne é favorito a vencer esse prêmio. Vocês gostaram do Ultimato Borne? Eu adorei. Eu tenho uma nesga com o Borne. Eu vou dizer o seguinte. Para... Não, calma. Eu só vi o primeiro. Cara, não tá explicado. Olha só, mas presta atenção. Eu fui ver esse filme empolgadaço, porque na propaganda falava assim, esse é o primeiro erro de um filme, se comparar outro filme, né? O filme que você compara outro, você fica com o pé atrás. Mas esqueça a Matrix, sabe quando tem na locadora? Já vi esse filme. Equilíbrio, esqueça a Matrix, tá assim na capa do filme. Christian Bale, né, cara? Coitado Bale, cara, meu Deus, que horroroso. Mas olha só, Marabadi, eu não culpo o filme, não. Eu culpo a propaganda. Tava assim, a melhor perseguição de carros desde Operação França. Eu, que pariu, tem que ver esse filme. Vamos lá, depois de ver Ronin também, que é outro. Porra! Né? Espetacular. E aí, pega aquele mini, derrapa, desce uma escada, acabou. Aí, cara. Ah, para com isso, cara. Não. Não, mas você não tem noção, eu estava com Ronin em Operação França na cabeça. Você tá entendendo? Aí, pronto, aí eu fiquei com a nega com o filme, e aí não vi os outros. Esqueço o Bullet. Ah, é verdade, o Bullet. O Steve McQueen que começou tudo foi ele. A primeira perseguição foi eu, com o Bullet. Primeira perseguição. Uh-huh. Antes de Operação França. Não, mas tô falando das melhores. Não sei se é melhor, não vi. A Bullet é maravilhosa, porra. Você que é uma das melhores? É sensacional, cara. O Bourne é uma série que ele só evolui na categoria técnica aí, na parte de perseguição, na parte de batidas. E no último aí, no Supremacia, eles colocaram uma câmera no paralamas do carro pra filmar a batida, entendeu? Cena embaixo do que ele falou. Eu vi o making-off desse terceiro filme, uma cena que eu fiquei muito interessado, que ele pula de um prédio pra outro e o cinegrafista vai atrás e pula atrás dele, filmando, né? Ele tá preso num cabo. Deus. E eu achei que deve ser uma cena interessantíssima de ver, né? Foi esse filme dirigido pelo Paul Greengrass, cara, que é um grande cineasta, tá se mostrando ser um grande cineasta. Atualmente vai receber um Oscar no futuro, bicho. No segundo filme, só pra te empolgar, pra você pegar no Net Movie. Olha aí, cara! O segundo filme tem uma luta com uma revista enrolada que é sensacional. Ah, cara. Eu ouvi falar dessa história, é verdade, já tinha me ouvido falar. Eu vou alugar. Perca o preconceito, jovem, né? Perca o preconceito. Eu vou pegar. Esse negócio de revista enrolada tá aí no cinema há quanto quanto tempo, hein? Ah, Robert, a gente tava vendo o Alien outro dia, cara. Alguém sabe me explicar? Você lembra da cena do Alien da revista Enrolada? Que o Bilbo Baggins vai matar a Sigourney Weaver. Ela descobre que ele é um robô e aí ele vai matar ela e ele enrola uma revista. É um robô que cospe leite, é importante. E ele enrola uma revista e ele bota na boca dela. É muito bizarro, como cara. Como é que é? Como se mata uma pessoa com ele? Ele nem enfia a na dentro... Isso é meio fálica, né, cara? Meio pornográfico, né, cara? Ele nem enfia dentro da boca dela. E ela dela, fica é? Que ela não sabe se engole, se cospe, mas fica ali. Chupa, né, cara? Não se chupa, peraí, cara. Que cara, como tinha uma revista, né, na sala de comando? Vai levar o quê pro banheiro? É uma gaiva, né, que acha raquete na usina lá no... Caraca, tu viu isso? Não acredito que outra pessoa viu esse episódio do MacGyver, cara. Preste atenção, para tudo, para o Oscar, para o Oscar. Olha só, o MacGyver está numa usina termonuclear que vai explodir. E ele precisa abrir a ogiva, whatever, ele precisa abrir o negócio, desaparafusar. É. E ele não tem uma ferramenta. E ele está na sala de comando da usina termonuclear, o que ele olha pra trás, o que tá encostado na parede? Uma raquete de tênis, rapaz! Inacreditável, MacGyver é demais, eu vi isso, cara, pra mim. Muito bom, ninguém cara. Viu isso, mas não, você viu, cara, eu tô feliz. Roteiro adaptado, né? É o adaptado ao Sangue Negro. There Will Be Blood, que é o Jogos Mortais 7. Mas sobre o que esse filme? Tem que contar o final. Olha aí. Daniel Day-Lewis, ele faz um... Qual é o personagem dele, Mário? Ele faz um prospector. Isso. É o cara que perfura e descobre óleo, né? Petróleo, no caso, e fica rico com isso, né? Ele vai... Olha aí, jogar Sangue Negro, melhor de petróleo. Sacou? Sangue pegou, Negro. Sangue, pegou, sangue, petróleo. Muito bom. É. No Brasil vão fazer um filme sobre seringueiro, já chamar Sangue Branco. A maneira que o Paul Thomas Anderson escreveu e faz o filme, que é o grande diferencial, bicho. E que nome, né? Paul Thomas Anderson. Parabéns. Magnolia, Embriagado de Amor. Não é qualquer um não, né, cara? Olha, Magnolia é outro filme que eu tenho um problema. Ah, não. Magnolia é bom, cara. Chove saco. O Jovem Nerd gosta de filme cabeça. Não adianta. Eu gosto de filme cabeça, mas tem um limite, só isso. Shame on you, como dizem no próprio filme. Shame on you, Jovem Nerd. Bug Night, você eu gostou? Não vi Bug Night. Chove coisa muito pior que sapo. Peraí, que eu fio falta ali, né? Deixa eu ver qual filme mais cabeça que eu gostei na vida, cara. Nove Rainhas. Ah, Nove Rainhas é um bom filme. Mas não é um filme cabeça, é um filme divertido. Né? Gostou do Alphaville, que eu te prestei no Godard, se lembra ou não? Cara, o Alphaville foi uma experiência. Eu gostei. Cara, foi uma experiência. Foi, cara. Godard, eu nunca tinha passado nada perto. O filme cabeça que eu mais gostei foi Bad Boy Bubby. Estaliano, estaliano. Acho que só eu tenho esse filme no mundo, cara. Acho que só eu tenho esse filme. Falando qual é o seu filme cabeça? Cabeça favorita. É, La Dolce Vita. Cara, sofisticado é outra muito coisa, bom, né, cara? Eu vou mudar. O meu filme cabeça preferido é o filme mais idiota do mundo. O meu filme cabeça preferido é Highlander. Vamos para as categorias principais. Vamos lá. Atriz coadjuvante. Kate Blanchett. I'm not there. Não estou lá. Qual é esse filme? É o do Bob Dylan. Ela faz o Bob Dylan. Ela faz o Bob Dylan. Na verdade, são três Bob Dylans, não é isso? Cinco Bob Dylan. Sete. Bob Dylan. Inclusive, o Heath Ledger, né, faz um também. O pior é o Jack Nixon dizendo, eu avisei, né? Cara, o Jack... Né, cara? Vai fazer um Coringa, vai se dar mal, né? Ele tá na fase me processa já. Ah, ele sempre teve, tempo. Cara. Ele tá que ligou foda. Ai, ai. Três coadjuvantes, a favorita era Amy Ryan, apesar que a Ruby Dee ganhou ontem pelo filme American Gangster, que é o gangster, né? A favorita ainda é Amy Ryan. Amy Ryan pelo Medo da Verdade, filme tá, dirigido pelo Ben Affleck. Olha. Meu Deus! Agora, Amy Ryan... Posso falar uma coisa? A Amy Ryan é uma atriz que é muito sólida no teatro. E ela já tá filmando com o Paul Greengrass, do Bourne, né? Que é um filme sobre o começo da invasão do Iraque. É uma atriz muito sólida, malha bastante. Piadinha infame. Ator coadjuvante. Esse é barbado. Javier Bardem, né? Ganhou já, né? A única torcida que eu tenho no Oscar, Javier Bardem. Ele é foda. Independente dele ser espanhol, o cara é foda. Não tem um filme dele ruim, cara. Todos os papéis que esse cara fez são fenomenais, cara. Marabá de tá aí, não me deixa mentir. É verdade. Até o único que pode roubar o prêmio dele, assim, a princípio, é o Hal Holbrook, né? Pela idade, né? Que ele faz Natureza Selvagem, é um ator de 83 anos. É a última chance de premiar ele, né? O Canto de Cisne dele, né? Acho muito difícil. O Javier, ele faz um psicopata muito bem feito, sabe, cara? Ele não demonstra sentimento nenhum, sabe? Ele é matador mesmo, sabe? No Carne Trêmula, que ele tá mais novo, puta que... Ele só faz muito foda, esse cara... Ele é Deus na Espanha, né? Praticamente. É, Azaghal, você que gosta de pegar no pedra de cabelinhos no cinema, tipo Tom Hanks no Código da Vinci, você vai adorar o cabelinho do Javier nesse filme. Ah, eu já vi filme. A foto, muito Canel. E ele mesmo comentou já várias vezes que passou na cabeça dele aceitar botar aquele cabelinho que os irmãos foram criados. Não, parece a peruquinha do Beisola da Grande Família, sabe? Melhor atriz, temos Kate Blanchett novamente por Elizabeth II, A Missão, que ela faz novamente. Como é que é essa história? É a continuação. É uma sequência. Uma das novidades no elenco é o Clive Owen. Olha, muito bom. E a Kate Blanchett foi indicada pelo outro filme, né, cara? Que é pelo primeiro Elizabeth, sendo indicada de novo pelo segundo Elizabeth. Quer dizer, ela voltando ao papel, sendo indicada duas vezes o mesmo papel, né? Legal, muito bom, isso, muito bacana. Maneiro. Mas ela não ganha nem de melhor atriz, nem de melhor atriz coadjuvante, né? Que ela foi indicada. Muito difícil. A disputa é muito grande porque a Marion, feita pelo Piaf, tá excepcional. A Julie Christie também, pelo Longe Dela. E a Ellen Page vem correndo por trás pro Juno, né? Favorita é Julie Christie. Até por várias coisas. Porque várias atrizes reclamam que não existe mais papéis pra mulheres que chegam à idade da Julie Christie. Aquela coisa de 50, 60 anos. Então, é um papel muito bom, interessante. É uma mulher que descobre que tem um mal de Alzheimer e começa a perder a memória. E ela acaba sendo internada, acaba conhecendo outro homem. Tá, isso é filme típico pra Oscar. Se fosse a Meryl Streep, então o cara era Oscar certo. Melhor ator, melhor papel ator. Que interessa, né? Que até então é só palhaçada. É, melhor atriz, whatever. Machismo absurdo. A mulher sabe lá representar. Precisa de um papel memorável de mulher. Que isso? Tu quer ir numa festa fantasia? Me diz uma fantasia de mulher. Tem que ser princesa e rainha. Depois do Tarantino só tem Kill Bill. As mulheres só vão de Kill Bill agora, de noiva. Ator é o Danny DeLewis e não tem como, bicho. É ele que vai ganhar mesmo. Os indicados são George Clooney, que eu acho que merecia um Oscar só pela esculhambação. Já ganhou, bicho. Já ganhou de quadro. Todo ano tá aí, cara. Não, mas nunca ganhou como melhor ator, que é um afronto inacreditável. Não, ele vai ganhar ainda. Ele tem chance de ganhar. Vai ver que ele vai ganhar. Academia gosta dele, tranquilo. É que ele é o nice guy, né? Ele é o Sinatra da nossa época. Exatamente. É isso aí. É o cafajeste maneiro. E tinha um porco como bicho de estimação. Sério? Que figura gay, né, cara? Eu pensei que fosse o Marco Albert, que era a bicha de estimação dele, cara. Johnny Depp pelo Cinetose, né, cara? Esse que eu acho é ter pegando de alguma coisa, bicho. Até pela terceira vez, ano, né? Toda hora ele tá concorrendo a alguma coisa, tá batendo sempre na trave, né, cara? Espero que seja igual as histórias de Paul Newman e Al Pacino, que demorou 50 anos pra ganhar um Oscar, né, cara? Tommy Lee Jones, o nosso eterno xerifão, né? Surpresa. Ele só faz um papel na vida dele, né? É Marshall. Aparece ele elevando, fazendo um raio de 8 km, você vai por aqui, eu vou por ali, que eu não quero. É sempre, ele deve ter trocado a roupa, é sempre isso. Isso, cara. Todo um filme, cara. Ele é um bom ator, bicho. Ele é um bom ator. Ele é um de um ator. Papel só, né? Você está cercado, Kimball. E Viggo Mortensen, né? Por russos lutando nus na sauna. Né? É o filme do Cronenberg, que vocês não gostaram do Marcos da Violência, que eu já expliquei pra vocês. Cronenberg não gosta de finais, da mesma forma que o Marcos da Violência. Esse dos russos também não tem final. Olha só, que beleza. Ou pelo menos daí você não estraga, né? É. O Viggo tá de parabéns, cara, que ele com essa voz consegue. Chega lá longe, então, né? Consegue chegar longe, né? Porque a voz é fraquíssima. Ele tinha que fazer impostação de voz com aquele Simon von Trausen. Já ouviu? Quem? Eu sou o doutor Simon von Trausen. Exatamente, muito bom. Vamos fazer agora o momento Rubens Edval Filho, que é o momento João Marcelo também. Daniel Day-Lewis, que ganhou o Oscar com o meu pé esquerdo em 1990, ele agora, se vencer em 2008, serão 18 anos, certo? Certo. Marlon Brando ganhou em 55 por 54 Ladrões e depois repetiu a façanha em 73, 18 anos, com o Poderoso Chefão. Tá vendo? Muito bom, parece aquela entrada enquanto a bola vai pra lateral também, que eles falam. O Vasco nunca perdeu nesse campo por 2 anos. O Daniel Day-Lewis, super ator também, né? Não tem como falar, pelo não merece, não, ou, sabe? O cara realmente... Pariu. E sapateiro, né, cara? Fiz um perfil maravilhoso agora, perfil pra revista, né? E ele disse o seguinte, que ele assistiu 5 vezes Taxi Driver seguidas, e depois de ter visto 5 vezes Taxi Driver Robert De Niro, ele resolveu ser ator. Depois que o Robert De Niro fazia um Taxi Driver. E resolveu que, se fosse virar ator, que ele se entregaria os papéis da mesma forma que o De Niro se entrega. E é o que ele faz. Vamos lá para melhor diretor. Todo mundo merecia pelo menos uma estatueta aí. Concordo. Todos maravilhosos, sensacionais. Todos foram indicados. Os filmes indicados são... O Escafandro e a Borboleta, Juno, Conduta de Risco, Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro. Quem é que vai levar... É Moscou, hein, cara. É quem vai levar o quem merece ganhar, né? Quem vai ganhar é os Moscou, hein, né? Quem merece é o Paul Thomas Anderson, né? É, excelente. Afinal de contas, eram dois num filme, né, cara? É muito mais fácil. Vai ser a segunda vez na história. História, né, que se eles ganharem, vai ser a segunda vez na história que dois diretores ganham, né? O outro eu não lembro. Se eles estiverem aqui no meu roteiro aqui, eu falo. Aí, estatísticas da p*** que pariu, né, cara? Paul Thomas Anderson parece que são três irmãos, né? Paul Thomas Anderson. Três nomes próprios, é. Nosso amigo Paul Thomas Anderson aí, que é um puta de um diretor mesmo. Cada filme que o cara faz, você tem que correr pro cinema pra dar uma olhada. E o diretor aí do Juno também, que fez o Obrigado por Fumar, também tá se mostrando... Jason Reitman, né? Jason Reitman. E não vamos confundir Paul Thomas Anderson com Paul W.S. Anderson, né? Que é o diretor de Alien vs Predador. Ah, sim, pelo amor de Deus. Melhor... Filme! Quem é que está concorrendo? Esse negócio de melhor filme é um negócio, né, cara, super subjetivo, né? Por quê? Porque só tem 5 filmes ali. Por exemplo, eu não estou vendo Crash. É, já foi, né? Pelo amor de Deus. Não, aquele... Não, Crash não, Crank. Adrenalina! Cadê a adrenalina? É verdade. É a canelada monumental essa aí, cara. Cadê a adrenalina que não tá concorrendo a nada? Não tá concorrendo a nada, que é um absurdo. Concorreu nem a MTV Movie Awards. Olha aí. Cara, tinha que concorrer pelo menos a melhor dublagem de cena específica. Ah, cara. A gente ficou maravilhoso, porque a gente viu esse filme na casa da Dona Brieba. É a avó de Nossas Senhoras. A casa dela é a casa onde o tempo não passa. Sabe, aquelas reuniões familiares, sabe? Você não conhece ninguém da família? É, exatamente. E a gente acha a televisão, liga e fica ali, sabe? Isso aí tava passando lá, dublado, adrenalina. A gente vai dublado mesmo, cara. Porra, só que era aquela dublagem que o Garcia Júnior falou, que é feita pra cinema. Então tem palavrão à vontade, é muito bem feita. E o vilão do Adrenalina é um... Desbocado, desbocado maluco. Desbocado do cacete. E no final ele pega o... Que o Statham, né? Ele vai escrotizando o cara o filme inteiro. Exatamente. O Chevy Chelios, né? Exatamente. Vai matar ele, vai fazer, vai acontecer. E no final ele consegue pegar. É. O Chevy Chelios. E ele pega, e na dublagem ele pega, começa a dar porrada e fala... Fala merda agora! Fala merda! Fala merda! Cara, é muito bom, cara. É a melhor cena que eu vi no ano de cinema ele falando isso. Em inglês não tem mesmo uma graça. Não tem, cara. Mas em português ele gritando... Fala merda! Muito bom. Ficou faltando aí também o Judemap, né? Porra, outro filme. Mandando bala. Cara, esses filmes que você desliga o seu cérebro, sabe? A entrada. Exato. Você ganha uma pipoca e desliga, sabe? É maravilhoso, cara. É bom, é bom, é bom. Pô, o filme que você relaxa, vê uma ripa, caralho, o filme inteiro é muito bom, cara. Não tá aí no Oscar, né? Não tá, uma vergonha. Quais são os indicados? Era filme? Lê aí pra mim, o Forlani. Lê aí pra mim. O cara... Manda mesmo. Pode mandar, pô. Na boa. Fica à vontade. Não. É meu chefe lá no cozinheiro, pô. Eu passei lá pra ele lá, pô. Como eu sou obediente, vamos lá, os indicações. Desejo de reparação, Juno, Conduta de Risco, Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro. Esse Desejo de Reparação... Foi esse que você comenta, você exato, viu esse filme? Exato, porque é o único filme desta merda toda que eu vi, eu tenho que comentar. Cara, é um filme muito bom. É mesmo? Muito bom. A história de uma garotinha que escreve, vira uma adulta, escreve romances, e ela conta a história da vida dela como ela gostaria que tivesse sido. Cara, muito bom. Não contei, parei já. E esse filme tem uma cena sem corte de quase 6, 7 minutos. Não, 8 minutos. Na fuga de Dunkerque. Oh, que beleza. Na Segunda Guerra, logo no início da Segunda Guerra. Sério? Mano, quase na praia 400 ali, figurantes e tudo, cara, mais. Caraca, é aquelas cenas que teu queixo cai, sabe? A câmera começa a andar, aí vai entrando, aí você passa 2 minutos e você fala, caralho, não cortaram ainda. E aí tu começa a prestar atenção. Uhum. E é tudo perfeito, a edição sonora, sabe, o som some, depois volta, fantástico. E o cara olha, o cara entra num bar, cara, é foda. Maravilhoso, desejo de reparação. Excelente. Vale ingresso. Joe Wright, que não foi indicado em melhor diretor, né? O único que foi indicado ao melhor filme que não teve indicação para direção. Yes. É verdade. E tem a Keira Knightley. E tem nudez. Ó, e... mais um motivo. Sem peito, né? Sem corpo, né? Ela tá morta, né, cara? Essa mulher tá morta. Isso é sacanagem. Você quer esse pirulito, só tem cabeça. Né? Coitada da filha. Vamos lá, Juno. Juno é o quê? É um filme sobre um jogo de cartas que você tem várias cores. Puta que pariu! Olha da onde ele tirou, cara! Ai, meu Deus do céu, doente, cara. Eu sempre esqueço de falar de Uno. Come 4 cartas aí. Bom, eu vou falar então que o filme tá fresco porque eu assisti ontem. É uma menina que nos seus 16, 17 anos fica grávida do Michael Cera, que fez o Superbad, o magrelo lá do Superbad. Daí tem toda a encarnação dela pra decidir se ela vai ter o filho ou não. Decide ter o filho e acha um casal que vai adotar a criança depois dos 9 meses. Aí, né? Você não vai me dizer que ela pega um avião, cai numa ilha e fica lá perdida. Lote, né? Não é a Claire, a atriz é a Ellen Page, que vocês devem lembrar do X-Men 3. Ela fez a Kitty Pryde. Olha, que bonitinha. Olha, simpática. Minamá.com, né? Ela fez. O terceiro filme é o Conduta de Risco, Michael Clayton com o George Clooney. Esse eu não posso falar que eu não vi. Ele é como se fosse um faxineiro de uma companhia, né? Ele é um advogado que resolve as principais merdas da companhia. Cara, por um momento eu realmente visualizei o George Clooney de faxineiro. Eu também, cara. Quem sabe, eu imaginei, sabe o quê? Aquele filme do Michael J. Fox, Segredo do Meu Sucesso. Exato. Refilmagem do clássico dos anos 80. Mas ele é o quê? O The Cleaner, né, da parada. Tem toda uma conspiração no processo bilionário lá, que ele, a empresa dele participa, e eles acabam descobrindo os podres lá, e é muito bom, muito, muito bom. É um suspense jurídico. Facts não tem vez. Um filme sensacional. Eu adorei o filme. Até gosto um pouquinho mais desse filme do que do Sangue Negro. Sabe que é aquela coisa, os 2 cavalos correndo, um vence por causa de uma narina? Mas eu gosto um pouquinho mais. Não sei porque, talvez eu goste mais, sei lá, dos Irmãos Coen, do jeito deles, aquela coisa meio do humor negro, né? E eu acho o filme excelente, que é a história que você pode até definir ela como o 3 homens em conflito, no caso, o bom, o mal e o feio, né? Você pode até definir como se fosse isso. O feio, no caso, é o Javier Bardem, né? Com mérito, né, cara? Mas olha só. Olha, eu vou contar uma pra vocês. Eu tava assistindo ontem o Actors Guild com algumas pessoas do lado e ele apareceu lá, né? Sem aquele cabelinho, obviamente, de terno, de tipo um black tie, mas só que não tava sem gravata, a coisa toda, cabelão. Pô. Se é que teve mulheres no recinto que falaram: ele até está bonito. Cara, eu falo, meu Deus do céu, cara. Só. Basta o cara ganhar dinheiro. Ficar com sucesso, meu amigo, fudeu. Quando o Benicio Del Toro começou a se projetar. Quando apareceu no Traffic. Exato. O Benicio Del Toro é um bicho, né, cara? Porra. Ele é feio pra caralho. Veio pra cocô, sabe? Cara, acho que ele passou feio. A infância sem dormir, né? Pra ficar... Exatamente. Cara, quando ele começou a ficar conhecido e ficou famoso com o Traffic, exato, ele pulou de Zé Ninguém, exato, para um dos 50 caras mais sexys do mundo pela revista People, cara. Que vai entender. Isso é uma putaria, cara. Não. Porque eu consigo ser mais bonito que esse velho, cara. Cara, não tem que ser muito longe, não, cara. Quando o Traje Rigor fez aquele sucesso fenomenal, né, nos anos 80, o Roger, foi eleito ciclo sexual no Brasil, bicho. Excelente, o cara chegou a ser mais bonito até que o Paulo Ricardo, cara. Mas tu quê? É brabo, né? Mas voltando ao filme, tinha uma coisa meio bom, mal e feio, que o Tom, tipo assim, são 3 homens, né, a história gira entre os 3, em que o Tommy Lee Jones, ele participa pouco da ação do filme, mas ele é ótimo, porque ele... É, porque ele só coordena. Vai pra aqui, vai pra ali, né? Ele é o Morgan Freeman branco, né, cara? Só com adivante, é só... Mas é interessante porque as coisas que ele fala no filme, aquela coisa meio filosófica que ele fala tanto no começo como no final do filme, tô contando já, né? Não, eu tô apavorado aqui. Não, né? Ajuda você a fazer, se refletir, né? Você reflete pelo que ele fala. Enquanto os outros dois, que no caso é o Josh Brolin e o Javier, eles estão naquela ação desenfreada. É o seguinte, há uma matança. Ah, começou. Primeira cena do filme, então pode ficar tranquilo, é uma matança. E que o Josh Brolin tá fazendo uma caçada e acaba encontrando uma mala com dinheiro. E ele é o cara que pensa assim, porra, vou ficar rico com essa mala cheia de dinheiro. Aí só fica com a mala de dinheiro pra ele. Mas aí, obviamente, que o dinheiro tem dono, né? E aí o Javier Bardem é mandado pra poder recuperar o dinheiro. E é um filme maravilhoso, porque ele ali tem muita ação. Não aquela ação Bourne, mas é uma ação de suspense, é uma ação que te arrepia, é uma ação que deixa você tenso. Você fica tenso no filme, você fica grudado na tela, pô, será que o cara vai pegar? Será que o cara vai escutar outro cara no outro quarto do lado? Dizer... Tommy Lee Jones, ele faz o que no filme? Ele é um policial. Ai, meu Deus do céu. Tem um sangue negro, agora quem fala do sangue negro aí? Não, mas a gente já falou lá atrás, né, dizendo que é daquela parte da... petróleo, né? Petróleo, sangue negro. Ele descobre misteriosamente, né, que esse terreno tem petróleo. Foi justamente na explosão do petróleo, assim, nos Estados Unidos, né? Agora, o sangue negro tem uma coisa, os primeiros 10, 15 minutos, o Azaghal e o Jovem Nerd, ele é quase sem som. É verdade. Fica impressionante, uma coisa assim, árida, rude. Ele tá ali tentando, ele tá cavando. Primeiro ele tá à procura de ouro, né? E por acaso ele, pra tu ver, mostra aquela mudança que os caras iam pro deserto, iam pro oeste, atrás de ouro. Porque o filme começa em 1889. Então ele vai atrás de ouro. Ele tá cutucando ali pra pegar ouro, pegar ouro. E aí, por acaso, ele põe uma dinamite pra explodir, acontece alguma coisa, e ele vê a possibilidade de que se transforme em petróleo aquilo. Daí mostra a relação dele com o... sei lá, eu não vou contar. E aí ele... Valeu! Valeu mesmo, cara! Que pariu, maravilha! A parte que eu mais gosto do Oscar é quando eles mostram quem morreu. Ah, é. Eu fico emocionado sempre. Eu sempre fico emocionado. E é sempre aquele momento que você tá vendo e tem aquele que a gente não sabe. Isso. Ah, morreu! Tu não sabe quem morreu! Daniel Lewis deve fazer também mais um outro discurso na hora que vencer o Oscar dele em homenagem ao Heath Ledger. Mais uma vez. Sim, né? Se prepare pra isso. Pior que o John Travolta, né? O John Travolta disse que o Ledger era a inspiração dele pra fazer cinema. Antes dele nascer, né? E é bizarro isso, né? É bizarro. Tem que viajar na maionese, né, cara? Lembra se atrapalha, né, cara? Desde criança eu tenho ele como eu. Nossa. Tá vendo que morreu algum Ledger Heath e ele confundiu. Muito bem, galera. Oscar vai acontecer no dia 24 de fevereiro de 2008. Não percam. Tem filmes excelentes a serem vistos. Não esquecendo, se você quer saber tudo de cinema, cara, olha só, estamos aqui com Mário Abad, almanacvirtual.com.br, acesse. Jornal do Brasil também, não se esqueça. Tem todas as críticas de filmes baixados pelo Mário Abad lá. Jurandir Filho, muito obrigado. Cinema com rapadura.com.br. Eles têm um podcast também. Sim, cara. É o melhor podcast de cinema do país. Olha, né? Aí, rapaz. Acessem lá, escutem o podcast deles, é bom. Aprenderam muito com a gente. É. Nós já participamos do RapaduraCast. Foi excelente. E temos também Marcelo Forlani, muito obrigado. Omelete.com.br. Que nerd não conhece o Omelete? Tem tudo de cinema lá. Entra lá agora. Se você quiser rir, vai no Jovem Nerd. Se você quiser saber de cinema, acesse esses três sites, são excelentes. Certo? Se você quer sorrir é com patati, se você quer brincar com patati, isso tá demais. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.